Lima, Hotel Hotel, Fly Direct do Salvador VOA, e ponto Red Hot Smith, e a gente imagina uma crise. Hotel, Hotel de Santa Montanha, Costa Alto. hotel, o destino mantém o pai, realmente não viram aqui. Estamos em Hotel Céu, Antônio Luz e Antônio Marcelo. 0 degrees, 09 Jesus, controle. Foi direto do Quebec, dito 001. dia, contato radar, sempre mantém a 4.100, 3.1.0.3, isso uso o sistema 7. Chegada até a Duna, eu posso para o cancelamento das rodas para uma base pela direita já está de cancelamento. passing Bruce State and an Elmer General State. Plano IFR cancelado 08, esse para o fim do tráfego 97-10, começou agora na sequência 189. Contact 3, a posição é 2 Romeu.